Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, na RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, até as 16h, você já sabe, o couro come, hein, cara? O couro come e ninguém vê. Rock and roll do bom pra você, dá uma deschavada legal, sabadão de tarde. De repente, você pode estar aí de bobeira, tá trabalhando. Não importa onde você esteja, tá curtindo a Rio Sul, você vai ficar na boa. Ainda mais curtindo o rock and roll, né, cara? E outro ainda mais, cara. Põe mais um ainda mais. Hoje eu tenho 3 novidades pra vocês. Vocês vão curtir o último álbum, de primeira mão, fresquíssimo, saindo do forno. Último álbum do Motorhead, de Lemmy Kilmister. Fala Kilmister, tem uns que falam Kilmister. Deve ser Kilmister, tá? Não interessa, é o Lemmy, tá? É considerado Deus do rock. Mano, figuraça. Depois eu conto as histórias dele aqui também, tá? Tem os últimos álbuns do Leslie West, que formou o famoso Mountain nos anos 60 e 70. Tem 2 álbuns dele, o último agora é de 2013 e um que ele gravou. Como é que é o nome do álbum? Deixa aqui. Unusual Suspects, com participações de Joe Bonamassa, Zach Wild, Slash. Deixa eu ver quem mais aqui. Dee Snider. Bom, só tem feras, cara. Tá? Johnny Winter. Você vai curtir tudo isso hoje aqui no Classic Rocks. Só novidades, portanto, aqui a gente curte o que foi de sucesso, que de repente músicas que você não conheceu, e tem as novidades que a gente está sempre trazendo para você. São os clássicos do rock. E a gente vai pro Motorhead, meu amigo. Agora o couro vai comer mesmo. Do álbum Aftershock, é o nome do álbum, lançado agora. Lemmy Kilmister, a gente começa com Heartbreaker. Vamos lá. Now the story changes again. Sing a different song. Listen now the show. E aí, cara? O cara é sessentão, meu amigo. Sexagenário. Não é que gosta de sexo, não, tá, cara? Sexagenário, tá? É, tá nos anos. Tá na faixa dos 60. Aliás, depois que entra, não sai mais, né? 60, 70, 90. Chegar ao 100, tudo bem, né, bicho? Na boa. E nem sei porque que eu tô falando isso aí também. Mas deixa quieto. Olha aí, ó. É o último álbum do Motorhead, cara. Aftershock. Você ouviu em Silence When You Speak to Me, Going to Mexico, ou então Going to Mexico. Não, mas aqui ninguém é mexicano, não, cara. Então é Going to Mexico. Tá? Dust and Glass, deixa eu ver aqui. Death Machine, Do You Believe, End of Time, Lost Woman Blues, Cup of Grace, Heartbreaker. Se você pensa que acabou, não, cara. A gente vai fazer o seguinte: um tempinho pra você tomar uma gelada, um copo d'água, um suco. Eu sei que vai na gelada mesmo. Eu dei as outras opções só pra dar uma disfarçada. Tá ok? Bom, lá. A gente vai lá pro break e volta com mais Motorhead. Vamos lá. E eu esqueci de falar, cara. Eu falei aqui do Leslie West, falei do Motorhead, esqueci de falar de Black Sabbath, o último álbum do Black Sabbath, o 13, tá? Pra você que não sabe, é 13, tá? É isso mesmo, tem uma faixa bônus, tem um CD bônus no. O CD que você compra na loja, né? Se baixar na internet, não vai ver, tá? E eu esqueci, cara, fiquei tocando várias vezes aqui música nova do último álbum do Black Sabbath e esqueci dessas três faixas bônus que você vai curtir também nesse bloco agora pra você, nesse set, nessa sequência. Eu voltei com o bloco, mas deixa quieto. A gente continua com Motorhead, com Crying Shame. Vamos lá. Yeah. from society, addicted to sobriety, a product of a virgin birth, another god on earth. Yes, that's your fantasy. You say that you can read my mind. Be careful of what you might find. You think that you can be like me and see what my eyes see, but you're no friend of mine. Isso aí, cara, Ozzy Osbourne, meu amigo, Pariah. Olha, três faixas foram no CD bônus desse álbum. Você comprou na loja, com certeza você conseguiu, tá? Você deve conhecer. Pariah, Peace of Mind, olha só, Metademic, é Black Sabbath, meu amigo. Quase a formação original, que eles chamaram o baterista lá do Rage Against the Machine, não tem nada contra essa banda, mas não tem nada, ele não tem nada a ver com a rapaziada do Black Sabbath, tanto que gravou o álbum e levou o pé na bunda. Quem fez esse show aqui no Brasil foi o baterista do Ozzy, tá? Da banda do Ozzy, que fez o show aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Meus filhos foram, o Manezão aqui não foi. Também trezentinho, cara. O ingresso, 300 pau, cara. Eu sei que vale a pena, mas é o bicho, né, cara? Quando dá pra gastar, tudo bem. Mas tá aqui, ó. São as três faixas do CD bônus. E você ouviu também, ó, Paralyzed, Keep Your Power Dry, Knife, Queen of Damned e Cry Shame do álbum Aftershock do Motorhead. Gostou, cara? Tá porrada, né? Vamos fazer o seguinte. Leslie West vem aí, cara. Último álbum do Leslie West e Still Climbing e do álbum também Unusual Suspects com participações especiais daqui a pouquinho depois do break. Vamos lá. É isso aí, meu amigo. Ó, Classic Rocks já avisando a você que final do ano agora, no Natal, vai ter um presente pra você legal aqui no Classic Rocks. Dia 25 de dezembro, 2 da tarde, você vai poder curtir o Classic Rocks, tá? Com Rock Ballads. Só as baladas das bandas de rock, cara. Olha, foi difícil, cara. Eu dei uma peneirada legal, mas lá a programação tá show de bola. 2 horas com as baladas das bandas de rock. E no dia 1º de janeiro de 2014, você vai curtir um especial de Pink Floyd, cara. Você vai estar na maior ressaca. É isso mesmo, cara. Cuspindo grosso. Vai estar daquele jeito, chamando Jesus de Genese, né? Olha, botando o rubu no dedo e falando, fala, louro! Aí você vai curtir um som maneiro, som bem viajante do Pink Floyd pra dar uma relaxada legal. Tá ok? Não esqueça então, hein? Dia 25, Rock Ballads e no dia 1º, especial do Pink Floyd. Não esqueça, pode espalhar pra galera aí, ó. Legal? Vamos curtir então, olha, o primeiro álbum Still Climbing, de Leslie West, que formou a famosa banda Mountain dos anos 60 e 70. Quem conhece, deve estar tirando o chapéu agora. A gente começa com Fader Into You. A minha letra é terrível, cara. Em inglês, então, vira um hierógrafo. Tá? Ficou criptografado aqui, ó. Fader Into You, de Leslie West. Rock and roll, cara. Vamos lá. And I was the sun. The day made me heavy, and gravity won. I was the red, and you were the blue. I could just fade into you. If you were a window, and I was the rain, I'd pour myself out and wash off your pain. I'd fall like the tears so your light could shine through. And I'd just fade into you. In your heart. The cobblestone midnight is where we'd first meet. Till the lights blinking out and we dance with the moon. And I would just fade into you. If I were ashes and you were the ground, under your willow is where.

miners. He'll trade the world for the good things he's found. If she isn't bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her. Is very Pois é, como diz meu amigo Gabriel Fortes, creme de la creme, meu amigo. É brincadeira não, Leslie West, do álbum Still Climb de 2013, desse ano ainda, tá? Você ouviu aí Long Red e When a Man Loves a Woman. Gostou da balada? Essa balada fez um sucesso danado, né? Na voz daquele bregueiro lá, Michael Bolton. É, os anos 80. Mas você ouviu que essa versão meio rock and roll, meio blues do Leslie West ficou maneira, hein? When a Man Loves a Woman, a original é de Pierce Sledge, cara, dos anos 60, tá? Michael Bolton regravou nos anos 80. Você ouviu também Hatfield and McCoy? Não sei se você viu aí na TV a cabo aí, o seriado Hatfield and McCoy com Kevin de Costa. Você conhece Kevin de Costa? É o Kevin Costa, meu cara. Não vou sacanear o cara, não. Hatfield and McCoy, tem Tales of Woe, olha só, Not Over You At All e Fade Into You, do álbum Still Climbing. Agora a gente vai pro break e a saideira vai ser do álbum Unusual Suspect, com, eu não sei se é desse ano ainda, de 2012, Leslie West, com participações muito especiais que você vai gostar. Você vai conferir comigo daqui a pouco. Classic Rocks. Pois é, chegamos aí na última sequência, graças a Deus que esse bloco. Última sequência, aliás, eu acho que o meu dentista ouve meu programa, que outro dia me sacaneou na rua. Tô desconfiado que ele ouve o programa, vou descobrir isso direitinho, tá? É sério mesmo. Obrigado pela propaganda, o senhor falou isso pra mim depois que caiu minha ficha. Eu vi falando aqui, mas não falei o nome dele, cara. Deixa quieto, nem sei o que eu tô falando disso aqui agora também. Dentista com bloco, tem nada a ver. Vamos pro rock and roll que é melhor, cara. O álbum Unusual Suspected. Não sei se é de 2012 ou 2013, tá? Participações muito especiais com Mark Tremont. Deixa eu ver aqui quem mais tem aqui, ó. Tem Steve Lukather, olha, Johnny Winter, Slash, Dee Snider, do Twisted Sister, e Zach White também, cara. E a última faixa que você vai curtir tem Zach White e Slash juntos na guitarra. Você vai ver o que é que vai dar, compadre. Você vai ver. A gente começa com a participação de Mark Tremont, é isso mesmo. Com Dying Since the Day I Was Born. Vamos lá, cara. É Leslie West. We'll be right back. and held up late at night with a sharp blade to my throat. At the moment I did consider this might be all she wrote. I gave them everything I had so they wouldn't use a knife. It's amazing when I think of how I've survived this life. Busted, disgusted, or dead. The plans for me instead. It's not like I was gonna listen to anything anybody said. Cause I'm lucky enough not to have ended up busted, disgusted, or dead. Self-preservation be enough to get me through. You can never be prepared enough for what some people do. I've been held up late at night with a sharp blade to my throat. At the time I did consider this might be all she wrote. I'm busted, disgusted, or dead. Busted, disgusted, I'm dead. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. guitarra, que é isso, meu amigo? Leslie West na guitarra, nos vocais também. Zakk Wylde, que foi, ficou conhecido como guitarrista do Ozzy Osbourne. E o Slash, cara, que todo mundo conheceu com Guns N' Roses. Os três juntos aí nessa última faixa, né, ó. Turn Off the Lights. Brincadeira, hein? Eu toquei uma aqui do outro álbum também, do primeiro lá que eu toquei, lá do Leslie West, o Steel Climb, que acabei fazendo confusão, acabei tocando mais uma música desse bloco aí, ó. É Don't Ever Let Me Go. É, o bloco aí, ó. I Feel Fine também rolou, Feeling Good, com Dee Snider, cara. Também é do outro álbum também que eu coloquei, eu já sei porque eu coloquei por causa das participações especiais, tá? 30 Degree, olha só, Mildy Flap, Mama, participação do Slash nas guitarras também, e Busted, Disgusted or Dead. É, malandro, olha o nome da música, com o guitarrista Johnny Winter. É isso mesmo, cara. E o Steve Lukather com One More Drink for the Roads. Deixa eu ver qual é a primeira aqui, com o Mark Tremont. Foi Dying Since the Day I Was Born. É, isso aí tem tudo a ver, isso acontece. Morrendo desde quando eu nasci. Desde o primeiro dia que eu nasci. Deixa quieto. Gente, ó, chegamos a mais um final do programa, de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Último álbum do Motorhead, último álbum do Leslie West, com outras participações também. E as três faixas bônus do Black Sabbath, do último álbum do Black Sabbath. Tá? Beleza, mais pesado que isso, meu amigo. Só se levando um tombo com um elefante. É levantando um elefante pra ficar mais pesado que isso. Gente, ó, sabadão, logo mais à noite vai sair. Você já sabe, né? Se for dirigir, não beba. Agora, se não for dirigir, meu amigo, pode chapar o coco à vontade. Quem vai pra cá de saco no dia seguinte é você. Valeu? A gente se vê.